Bom, pessoal, hoje é o primeiro dia do dia que a gente chama de tempo comum. No nosso calendário, daqui até o carnaval, a gente tem um tempo para crescer. E para que a gente comece a caminhar, eu queria lembrar do início desse ano litúrgico, né? Foi 4 semanas antes do Natal. E sempre lembrar o que é, no fim das contas, fazer teologia. Fazer teologia é a resposta que você dá, o teu coração sendo grato pelo perdão, pela graça que você tem, e você, impactado pelo texto bíblico, dá uma resposta. Agora, essa resposta, ela tem que estar, para ser teologia, ela tem que estar dentro de um contexto, ela tem que estar dentro de uma história, dentro de um tempo. E ela, para que seja teologia, ela tem que ser também coerente com tudo aquilo que 2.000 anos de história, 4.000 anos de história, acompanham esse texto. Quando a gente consegue dar uma resposta do nosso coração a um texto bíblico, porque o nosso coração está grato a partir daquilo que a gente está vivendo e observando, e fazendo isso alinhado com aquilo que os outros irmãos ao longo de toda a história perceberam, a gente se livra de duas coisas. Uma é inventar teologia que não existe. Os caras que começam a inventar, pegam o texto bíblico, né, fazem o tal do texto fora do contexto para criar o pretexto, para arrancar dinheiro de gente, para ser safado, para justificar a molecagem. A gente se livra disso. Mas, de outra forma, a gente se conecta. Se conecta a uma longa nuvem de testemunhas, sabe, de gente ao longo da história que tem sido abençoado por isso. Nesse tempo comum, a gente é chamado mesmo a olhar e refletir sobre essas últimas 6 semanas, no qual a gente teve toda a intensidade de expectativa do Natal, acompanhada por toda a intensidade de acontecimentos internos que a gente teve. Tudo que a gente aconteceu na casa, tudo que aconteceu com a gente, tudo que a gente cresceu, aprendeu, definiu, mostrou, foi confrontado. E agora é tempo de fazer o que toda planta faz no tempo comum, por isso que a gente usa a cor verde, né? Tempo que uma planta cresce. Né? Depois a gente vai entrar num outro momento, né? Tem um momento que logo depois do carnaval, que é a quaresma. A gente vai ter 40 dias para refletir aí. Esse movimento é muito saudável, sabe? Você passa intenso, daí você cresce, daí você reflete. Essa é uma ajuda muito boa. Então vamos começar aqui olhando para o texto de Jacó em Betel e lembrar que lugar é esse, Betel. Jacó é um personagem que ocupa a maior parte do livro de Gênesis. E ele é um personagem interessante, porque ele é um camarada que tinha tudo para dar errado. É o cara que passava os outros para trás, é o cara enrolão para caramba, é o cara enrolado para caramba, é o cara que se perde, é o cara que arruma briga com o irmão, é o cara que rouba a primogenitura, ele é um cara todo errado. E é esse cara todo errado que Deus fala, é esse o cara. A nossa expectativa é que Deus vai usar alguém que seja perfeito, fabuloso. Sabe essa coisa que eu falei dessa teologia feita de cima para baixo? Já começa com Deus glorioso e aí tem que ser um grande cara que não tem defeito, que vai ser o cara. Não. Deus tem uma predileção em usar a gente de baixo para cima. E quanto mais de baixo para cima, melhor ele usa. A gente viu no batismo do Senhor, que a gente celebrou ontem, que ele se identificou com a gente ao nível de se identificar o mais baixo de nós, de escravo, de morrer a morte de escravo. E a partir disso se constrói o Messias. A partir disso se constrói, a partir de um perseguidor caído do cavalo, se constrói um Paulo. Isso é invertido de tudo que é religião que você puder olhar. Qualquer religião normalmente tem um grande Deus, um grande profeta, perfeito, acima do bem e do mal. Deus pega um camarada como Jacó e fala, vou mudar teu nome, cara, vou chamar de Israel. Hoje nós temos um país, um povo que é chamado pelo nome desse cara. Que cara é esse? Enganador, enrolado, enrolão, medroso, complicado, não foi um pai excelente, tinha predileções, cara completamente, Deus fala assim, esse é o cara. Isso dá uma esperança enorme para a gente, porque nós somos assim. E Deus está doido sempre para olhar para alguém como nós e falar, é com você que eu vou fazer a obra. É com você, com as limitações que você tem, com os problemas que você tem, com as dificuldades que você tem. E esse cara. Agora, esse cara não é usado por causa dos seus defeitos, da sua enrolação, não. Ele é usado porque Deus gosta de manifestar a sua graça. E onde abunda o pecado, superabunda a graça de Deus. Onde abunda a ineficiência, abunda a eficiência de Deus. Onde superabunda a inadequação, Deus é absolutamente adequado. Para que não haja dúvida que é Ele que está fazendo a obra. Agora, não existe essa possibilidade sem um antes e depois. E o antes e depois se dá por esse lugar que aparece N vezes na história de Jacó, chamado Betel, que depois vai ficar sempre permanente, né? Ele vai aparecer várias vezes na Bíblia. Esse lugar vai ser um lugar muito especial para os israelitas. Ali, primeiramente, Jacó tem um sonho. Primeira vez. Primeira coisa que ele tem um sonho. Ele sonha com uma escada, onde era a porta do céu. Depois ele vai passar dali, vai passar pelo Val do Jaboque, vai lutar com Deus, vai mudar o jeito de caminhar, de andar, de ser. Depois Deus fala, agora você volta lá naquele lugar. Lá naquele lugar onde eu falei contigo, vou te encontrar de novo. E aí começa uma característica que vai aparecer no Salmo também. Deus não muda. E eu vou chamar a atenção para esse Deus não muda, porque a promessa feita a Abraão, feita a Isaac, é repetida a Jacó. Eu vou fazer uma grande descendência de você. E pela primeira vez nós somos incluídos de maneira muito clara, né, na promessa. De você vai sair uma nação e uma comunidade de nações. É muito legal, né? Porque é a primeira vez que Deus fala isso. Jacó, de você vai sair uma nação, que é Israel, e uma comunidade de nações. Imagina, não dá para saber o que Deus estava falando naquele momento. Hoje a gente sabe, né? Em ti, a mesma resposta, da mesma promessa da Abraão, em ti serão benditas todas as famílias da terra. A gente é enxertado aí nesse momento. Cara, de você, Israel, vai, eu vou fazer meu plano acontecer, eu vou entrar nessa história e uma comunidade de nações vai ser abençoada. Se você continuar lendo a história, você vai ver que essa história, depois, a gente vai ver Judá e Tamar, a gente vai ver Judá fazendo bobagem, os sonhos de Judé, você vai ver depois eles venderem o irmão, você vai ver esses caras continuarem fazendo bobagem, o povo de Israel faz bobagem e tal. E a gente é obrigado a ir lá para o Salmo. Lá no Salmo, eu queria ficar só com um versículo, né? Quando ele fala... Se os seus filhos abandonarem a minha lei e não seguirem as minhas ordenanças, se violarem os meus decretos e deixarem de obedecer os meus mandamentos, com a vara castigarei o seu pecado e a sua iniquidade com açoite. E aqui é o ponto. Mas não afastarei dele o meu amor. Existe uma coisa fundamental que eu tento ensinar para todo mundo, a diferença entre dureza e firmeza. A frase que você usa quando você é duro ou quando você é firme pode ser exatamente a mesma frase. Uma pode ser extremamente destrutiva, a outra extremamente construtiva. A bronca que você dá quando você é duro, ela pode ser exatamente igual àquela quando você é firme. O que faz a diferença? É o amor que você tem por quem você está fazendo. A pessoa que eu mais amo nessa mesa é aquela moça lá. Com todo respeito a todos vocês, porque eu tenho um profundo amor... A ninguém eu amo mais do que aquela menina. Ele é o amor da minha vida. E eu posso ser extremamente duro com ela. Ou eu posso ser extremamente firme com ela. Quando a gente tem um filho, ou quando a gente ama os amigos como ama os filhos, quando a gente ama de verdade, a gente pode ser extremamente duro. Mas qual é o objetivo de um pai quando está repreendendo o filho? Se um pai é um egoísta... Se um pai é um cara fechado em si, ele vai dar uma bronca porque o filho está incomodando. Sai daqui porque você está enchendo minha paciência. E um pai que faz isso tem que se arrepender profundamente, porque senão é exemplo de Deus. A gente pode dar a mesma bronca num filho porque é o melhor para ele, porque é o mais custoso para a gente. Você educar essa pequenininha, o maior trabalho, por vezes, é ter que dar bronca. Seria mais fácil deixar... Ah, deixa, criança, é assim mesmo. Quando você deixa o seu filho, você não repreende ele, quando você não o castiga, quando você não o coloca no lugar, quando você não trata ele com firmeza, você está detonando com a vida adulta desse cara. Deus sabia exatamente o que estava fazendo com o povo de Israel e com a preparação para que viesse Jesus. Cara, se fizeram errado, a punição com vocês vai ser pior do que a punição com os outros povos. Agora, qual é a diferença? O amor. Quando eu puno alguém porque eu amo, eu vou punir com o sentido de construir essa pessoa, de mostrar a essa pessoa que aquela ação tem consequências, que fazer ser mal educado dá... A gente fez isso com as crianças, né? Ser mal educado dá consequência, ser desagradável dá consequência, ser grosseiro dá consequência, ser ladrão dá consequência, ser mentiroso dá consequência. E a gente pune sério. E naquela hora o filho pode até falar, meu pai ou minha mãe não me amam. Mas eu nunca vi, né? Pelo menos até hoje com a minha filha, ela ter dúvida quanto ao fato de amar. E olha, eu já fui duro com vários de vocês, mas com ninguém eu fui tão duro quanto eu fui duro com ela. Não há dúvida, né, do carinho e do amor que a gente tem um pelo outro. Porque o negócio é apertar, desde que não seja porque está te incomodando. Se você for apertar um filho ou apertar um amigo porque ele está te incomodando, aplica-se o antigo ditado, os incomodados que se mudem. Melhor que você saia de perto, se falta amor, do que você chamar a atenção de alguém porque a pessoa está te incomodando. Eu pertenci uma época a um grupo que tinha uma frase que me fez muito mal durante muito tempo. Quando a pessoa ia te chamar a atenção... Né? Normalmente falava, ó, me incomoda tal coisa que você faz. E era parte do discurso interno desse grupo. Ó, me incomoda isso. Eu era jovem, né? Comecei a andar com esse pessoal nessa igreja, eu tinha 20 anos. E como jovem, você não tem muita experiência, né? Então, você vai ouvindo aquilo e você vai tentando se acertar. Porque o outro começa dizendo, olha, me incomoda tal coisa. Eu, durante 15 anos, frequentei esse grupo de pessoas. Lá pelo meio do caminho, obviamente, eu comecei a amadurecer, a gente vai ficando mais velho, vai ficando, peraí, o cara está falando comigo porque está incomodando ele? Aí eu lembrei do nosso ditado brasileiro, os incomodados que se mudem. Porque não há motivo para que eu mude porque eu estou te incomodando, companheiro. Há motivo... Quando você chama a atenção de alguém, de maneira, mas eu nunca falei com você, eu me incomodo o que você está fazendo. Eu não consigo falar essa frase, porque ela é muito desagradável e ela não tem como centro a mudança na vida do outro. Eu quero o melhor para você. Olha, eu estou falando isso para você porque é melhor para você, cara. Aliás, se você continuar fazendo isso aí, você não me incomoda. Porque é fácil, né? Quando alguém está te incomodando, eu tenho esse hábito. Vocês, quem me conhece bem sabe disso. Começou a me incomodar, eu vazo. Eu vazo, eu saio de perto, meu irmão. Porque se eu não amo essa pessoa o suficiente para me incomodar e ir lá... Porque, olha, alguém já foi chamar a atenção de alguém? Você tem que sair do seu ponto de conforto, ir lá, se arriscar se aborrecer com a pessoa, arriscar perder a amizade da pessoa, arriscar que a pessoa fique com raiva de você. É bastante incomodativo chamar a atenção de alguém. Mas quando você ama, você quer saber, você corre todos esses riscos por amor. Deus fala isso e ele fez isso com Jacó, cara. Apertou Jacó, a ponto de Deus sair no tapa com ele, cara. No Val do Jabó, que é literal o negócio. Pé, pá, pô, pô, pô, pô, pi, pá. E Jacó continua sendo apertado. E você vê depois assim, um momento de absoluta radicalidade de Jacó que eu queria chamar a atenção também. Jacó, quando é convidado a voltar para Betel, e é basicamente assim, volta para o lugar onde eu comecei com você. Nota, lá Deus começou com ele, e lá é lá que você vai ficar. Vamos lá. Jacó chama todo mundo, e aí tem uma coisa, pô, mas não era todo mundo lá da turma de Jacó, não era todo mundo que cria em Deus, então é uma fantasia, mas que ali era o povo de Deus. Vamos lá, caminhando e cantando e seguindo a canção, nada a ver, cara. Falou, peguem todos os deuses estrangeiros que vocês têm com vocês, todos os brincos rituais, todos os amuletos que vocês usam, e vamos ser, era o povo de Deus, mas que tinha trazido na jornada com Deus os seus deuses estrangeiros, os seus amuletos, as suas coisas. A gente, hoje em dia, tem vários deuses estrangeiros no meio da gente. Conceitos de mercado, de Estado, de leis, de princípios, de coisas que vão prendendo a gente, que são modos de funcionar contrários àquilo que Deus fala. E que a gente vai convivendo, sabe? Com essa esquizofrenia de seguir a Deus e continuar com conceitos absolutamente mundanos. De mercado, de ideologia, de qualquer porcaria dessa. O que Jacó faz de maneira muito suave? Tragam tudo, vamos abandonar esse troço, vamos enterrar isso aqui e vamos começar de novo. Isso é um convite para todos nós. Isso demanda você olhar para dentro da sua bagagem e ver o que tem lá escondido. Quanto de ideologia tem lá, quanto de modo de pensar antigo, quanto de modo de pensar do mundo, quanto de conceito de psicologias estranhas. E, cara, joga fora essa porcaria e confia em Deus, cara. Esse é meu conselho. Não posso fazer mais do que dar um conselho. Não posso falar, olha, jogue fora porque é obrigado para entrar aqui. Tem que ser assim. Não, cara. A casa é aberta para quem quiser. Mas o conselho é bom. E, por fim, não posso deixar de falar da história de Cornélio, né? Cornélio é uma história muito legal. Porque, por enquanto, podia parecer, isso aqui vale para quem é da casa. Assim que era o cristianismo no começo, era só para nós. Daí tem aquela visão de Pedro que vê um monte de comida que desce, vai lá, come, mas é impuro, senhor, come, Pedro. Aí vem, o pessoal chama lá na casa de Cornélio, um romano, né, um desses nossos opressores que estão aí, ele vai lá no opressor, e aí ele começa, e essa história, eu recomendo que você leia, para quem não conhece a história de Atos 10, leia depois. Quando Pedro começou a pregar, não deu para terminar, cara. Ele começou a explicar, né? Ó, Jesus é assim, é assim, é assim, é assim. Cara, o povo foi tomado pelo Espírito Santo de Deus e começou a louvar e tal. Cara, acabou a pregação, cara. Acabou. Eu estava explicando tudo arrumadinho, explicadinho. Acabou. Aí Pedro falou assim, cara, quem somos nós para dizer que eles não são como nós? Como é que a gente pode negar o batismo? Como é que a gente pode negar a possibilidade que esses caras querem se arrepender e seguir, se Deus mesmo decidiu inverter tudo? Eles não foram batizados e depois tiveram uma segunda bênção, essa bobajada toda, não. Eles receberam o Espírito Santo e depois foram batizados. Porque Deus é mais... Deus não funciona nas nossas caixinhas, tá? Deus é muito maior do que a nossa caixinha, muito maior do que as nossas organizaçõezinhas, muito maior do que as nossas teologiazinhas, nossas doutrinas, nossas igrejinhas, nossas inhinhas qualquer. O que é importante, então, é dizer isso. A chave disso tudo é que Deus está chamando a gente o tempo inteiro para caminhar diferente, para andar uma vida nova, para fazer as coisas diferentes. Isso não tem como acontecer com gente especial. Acontece com gente igual a mim, igual a você. Deus, quando vai escolher... Deus tem um jeito de escolher muito estranho. Você escolheria um cara que não pensa e age antes, que vai lá e mata um outro cara num impulso e esconde o corpo? Você escolheria para alguma coisa um cara desse? Esse é Moisés. Quando Deus olhou Moisés lá de cima, entendeu? Com 40 anos, perdendo a cabeça, matando um egípcio, escondendo o corpo, seria o último cara que você pensaria para liderar um povo. Você falou, rapaz, acho que se eu botar esse cara uns 40 anos de molho, eu consigo usar ele. Mas como assim? Não é para ser um cara santo, bacana? Deus usa nosso tipo de gente. Gente normal, cheia de defeitos, cheia de problema. Porque a obra é dele e não nossa. Se ele pegasse gente especial, ele não tinha o que fazer. Deus faz com gente igual a gente, tá bom? Lembra disso, assim foi com Jacó, assim foi com Pedro, assim foi com Cornélio, assim foi com Davi, e assim vai ser com cada um de nós. Deus não usa herói. Uma frase que eu falei várias vezes para o Eduardo sempre, Deus não precisa de heróis. Quem precisa de herói é grego. Deus precisa de gente comum, normal, cheia de defeito, onde ele possa fazer a obra, que ele vai repreender sim, que ele vai dar dura sim, que ele vai mudar sim, que ele vai apertar sim, e que demanda mudar a maneira de andar. Tá bom? Deus abençoe, que esse tempo comum seja muito, muito bom. Vou sentir falta de vocês, tá aqui, mas vou ficar online tentando mandar mensagem quando der, senão vocês se virem. Tá bom? É isso aí. Que lindo esse troço aqui.